minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. É vontade que eu tenho de comer jerimum. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. É vontade que eu tenho de comer jerimum. Ninguém aguenta com tamanha caristia. Os preços sobem todo dia, não se pode mais viver. Há muita gente que faz tanta economia. Estão querendo ver se um dia se acostumam sem comer. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. A vontade que eu tenho de comer jerimum. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. A vontade que eu tenho de comer jerimum. Tem um compadre que é bastante ignorante. Quer bancar o importante e é mais burro que um jumento. Pois outro dia foi dizer a certo moço: macarrão daqueles grosso dava bom encanamento. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. É vontade que eu tenho de comer jerimum. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. É vontade que eu tenho de comer jerimum. Na minha terra tem um tarde Zé Cutia. Pra fazer estripulia é pior que o Lampião. Puxa a garrucha e a gritar que nem um louco. Vai dizendo pros caboclos, lá vai fogo nos dedão. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. A vontade que eu tenho de comer jerimum. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. A vontade que eu tenho de comer jerimum. O Zé de Tonho, que é sobrinho da Maria e parente da Luzia, que é mãe do primo meu. A sogra dele vem a ser mãe do cunhado, que era filho do finado Juca vivo que morreu. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. A vontade que eu tenho de comer jerimum. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. A vontade que eu tenho de comer jerimum. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum. A vontade que eu tenho de comer jerimum. Minha barriga tá fazendo zum, zum, zum, zum.